consommer avec modération. Établissement Marionneau, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. L'atelier Papille à Fleury-les-Aubrais. Vous cherchez du pain de qualité? La boulangerie artisanale L'atelier Papille vous prépare chaque matin des pains de qualité. Fait maison à base de farine 100% française et des viennoiseries croustillantes. Profitez de l'offre 4 baguettes pour seulement 3 euros. L'atelier Papille, c'est aussi une restauration gourmande et variée. Savourez nos plats chauds, sandwichs, salades fraîches ou pizza. L'atelier Papille, au 73 rue André Dessau, sur la Nationale 20 à Fleury-les-Aubrais, en face de Norisco Polytechnique, ouvert tous les jours de 6h30 à 20h. Pour votre santé, bougez plus. RPG International, professionnel du voyage près de chez vous. Voyage à faire, personnel, vacances, transport spécialisé en liaison aéroport. Location de chauffeurs avec ou sans voiture, disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol. Simplifiez-vous la vie et réservez chez RPG International. Par mail à rpg.international@orange.fr. Par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Claudia's Voyage vous propose un séjour à Lourdes en mai pour le week-end de la Pentecôte. Le départ aura lieu le vendredi 17 mai depuis Gien à 19h ou à 20h30 au Théâtre d'Orléans. Arrivée à Lourdes le samedi vers 8h du matin. Pour le retour, il se fera le lundi 20 mai après le petit déjeuner. Vous arriverez au Théâtre d'Orléans vers 18h, puis à Gien vers 19h. Le prix est de 270 euros par personne, tout inclus, sauf café et boisson. Pour tout renseignement, vous avez la possibilité de contacter trois numéros. Le 02 38 38 16 64 ou le 06 33 01 83 00 ou bien le 07 81 76 59 64. Alors n'hésitez pas, laissez-vous guider par Claudia's Voyage. Un grand merci au Muito Obrigado. Le dernier bal organisé par Radio Arc-en-Ciel le 13 avril dernier à la salle de Mendition fut un réel succès. Oui, sensationnel. La direction de Radio Arc-en-Ciel vient par ce billet témoigner la reconnaissance et gratitude envers chacun de vous. Merci au conseil d'administration pour le choix et qualité du spectacle. Merci à tous nos animateurs pour l'aide à la diffusion. Merci à tous nos bénévoles, amis et familles de Radio Arc-en-Ciel pour leur implication et votre temps, mais surtout l'énergie. Merci au public fantastique et chaleureux. Tous, vous avez joué un rôle primordial dans le succès du bal de la Révolution des œillets. Bravo à José Baltazar pour l'excellent bailer. Bravo à Georges Reyrin et son orchestre, sans oublier tout son staff et ses prods. Mais aussi un grand merci à tous nos partenaires et sponsors. Merci aux établissements Mariano à Sémois, à Dope Speciality à Olivet, au restaurant au Grillo à Orléans, au Panier du Monde à Fleury-les-Aubrais, à l'Hôtel des Trois-Vallées à Saran, à RPG International à Orléans, au restaurant Le Tamaris à Fleury-les-Aubrais, au restaurant à Sodo Typico à Fleury-les-Aubrais, à l'atelier Papille à Fleury-les-Aubrais, au Continue de Nossaterre à Orléans-la-Sousse, à la DGACCP, à Direção Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas. Merci également à nos sponsors, au bar-restaurant Le Brésilia à Saint-Jean-le-Blanc, à l'entreprise Sergio Dominguez à Termini, à DLP Plomberie à Châteauneuf-sur-Loire, au restaurant Polo et Marie à Fleury-les-Aubrais, à Sempera Valmont à Fleury-les-Aubrais, aux Amis du Bâtiment à Ingrid, Pont au Rey du Pôle, à Simac à Saran, Aldora Construction à Saran, Baticasa 45 à Chingy, au Rélec à Orléans, MCR 45 à Saint-Denis-en-Val, l'entreprise Oliveira à Olivier, la carrosserie Goncalves à Saint-Privé-Saint-Denis, la Taxi Florindo à Pithiviers. Merci également à Carlos Miranda Souto pour le cadeau exceptionnel offert à Radio Arc-en-Ciel. À tous, un grand merci. A todos, un muito obrigado. Et un beignage. Et on se donne rendez-vous prochainement, le 6 et 7 juillet, pour la grande fête des Saints Populaires, la Festa dos Santos Populares. Un muito obrigado. Et à très bref. Ciao. Todas e a todos, bem-vindos ao programa Vozes de Portugal. Eu sou o Osmir da Silva, estar aqui convosco até ao meio-dia, como sempre, todas as manhãs de quinta-feira, e hoje estamos na quinta-feira, 25 de Abril, portanto vamos também festejar um pouco aqui o 25 de Abril, 50 anos de democracia, já desde 1974, e hoje vamos até começar aqui com uma canção do Zé Afonso, aqui na voz do António Manuel Ribeiro, e a sua banda, o Joga F, que traz outro amigo também, é o tema deste bonito, música do Zeca Afonso, que escreveu muitas músicas para a democracia, para nós todos, para que sempre se bateu como sempre o Zé Afonso, que foi um lutador do 25 de Abril e que vamos então festejar hoje um pouquinho aqui, duas ou três canções do Zé. Para já que vai ser o António Manuel Ribeiro, ou depois mais para a frente teremos também o Agir, também que cantou algumas músicas dele, e também uma canção dele, do Zé. Para já vamos começar então o programa, como disse. Muito obrigado a todos pela companhia. Deixe de estar à escuta da Rádio Arc-en-Ciel 96.2 FM, ou então radio-arcomercial.fr para nos ouvir em qualquer parte do mundo. Vamos lá começar até o programa desta quinta-feira, 25 de Abril, com o João Reyef e o António Mendes Ribeiro, que traz outro amigo também, uma canção do Zé Afonso. E depois vamos ter logo a seguir a Ágata, e também a Mafalda Veiga e o João Pedro Paes e o João da Lusa, e muita música, como sempre, aqui nas manhãs de quinta-feira. Vamos lá, vamos começar este lindo programa com esta música, e depois também teremos os fados e dedicatórios a partir das 10h30 e até ao meio-dia. Vamos lá então começar o programa de hoje com Traz Outro Amigo, também uma canção do Zeca Afonso, aqui na voz do António Manuel Ribeiro. Até já, muito bom dia a todos e obrigado a todos pela companhia. traz outro amigo também, que é o António André Ribeiro e a sua banda, com uma canção de José Afonso, para recordar aqui um pouco o 25 de Abril. E agora vamos ficar com a Agatha e o Veneno e Loucura, e logo a Silva Mbeira, a Mafalda Beg e o João Pedro Paes com a Tatuagem. Até já, muito bom dia. Porque é que eu volto sempre a seguir os teus passos? Porque te chamo quando sei que não és certo? Eu não me solto, sou prisioneira dos teus braços. Amor profano, porque é que eu não me liberto? Mas saber que é mentira, veneno. Eu bem sei que és veneno, mas quanto mais te condeno, mais quero amar. Loucura. Eu bem sei que és loucura, mas tudo em mim te procura quando não estás. Tantas vezes eu me cansei do gosto amargo que tu me deixas mais e mais na minha boca. Mas que consegues com a magia dos teus lábios que eu tudo esqueça e volta a dar-me como louco. Saber que és mentira, veneno. Eu bem sei que és veneno, mas quanto mais te condeno, mais quero amar. Loucura. Eu bem sei que és loucura, mas tudo em mim te procura quando não estás. Tonight. depois de Mafalda Veiga e João Pedro Paes, vamos ficar com João da Lusa e Que Venha Depressa à Noite. E depois vamos ter a Ana Joites com Tia Mari. Muito bom dia. Que venha depressa à noite. Para sonhar com teus abraços. Que triste é viver sem ti, depois de tanto te querer. E sim, é o que eu sofri ao saber que te perdi e não mais te poder ter. Dias para mim são loucura, por aquele lado não está. Por isso quero tanta noite, pois nela sequer meus sonhos posso amar. Que venha depressa a noite, depressa a noite, para matar meus desejos. Que venha depressa a noite, depressa a noite, para sonhar com teus beijos. Que venha depressa a noite, para sonhar com teus abraços. Triste é viver sem ti, depois de tanto te querer. Mas sim, eu sei que eu sofri ao saber que te perdi e não mais te poder ter. Dias para mim são loucura, por aquele lado não está. Por isso quero tanta noite, pois nela sei que é meus sonhos, ainda te posso amar. Que venha depressa a noite, para matar meus desejos. Que venha depressa a noite, depressa a noite, para sonhar com teus beijos. Que venha depressa a noite, para sonhar com teus abraços. Que venha depressa a noite, depressa a noite, para matar meus desejos. Que venha depressa a noite. À noite, para sonhar com teus abraços. Arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Agora vamos ficar com a Ana Jose, depois deste bonito tema de Uso Bandalusa. E depois vem já aí os Delfins com A Queda de um Anjo. Muito bom dia. 9 horas e 19 minutos. Tu nunca tens nada para me dizer. Quando te digo que o meu peito está a doer, confesso que eu invejo outras relações. Que é só difícil para nós os dois te amar. É tão difícil. E esse teu ser acaba comigo. És tão parvo. 96.2. La FM en couleur. Os Delfins com A Queda de um Anjo, e agora vou ficar com As Três Marias e A Ruga do Expresso. Logo a seguir vamos ter o Fernando Santos com A Africana, uma música aqui um pouco kizumba, um pouco diferente. E depois vamos ter já o Arthur Garcia também, o Fausto, e muita música até ao meio-dia. São 9 horas e 28 minutos. Daqui a pouco também vamos ter uma página publicitária. Até já. Eu sei que ele não vem, e tu também. Trocava a minha lágrima pela tua ruga de expressão. Há regras no amor, de um simples sim ou não. E por isso guardo o que sobrou numa memória. O nosso era uma vez, aqui é o fim da história. Aqui é o fim da história. Ainda fica aqui comigo, é só que eu desenhei. O amor é sempre igual, exceto o que inventei. Criei o fim do mundo e deixei-nos ficar. Deitei fora esse mundo, vendi sonhos ao mar. E por isso guardo o que sobrou. Era uma vez, aqui é o fim da história. E por isso guardo o que sobrou numa memória. Nossa, era uma vez, aqui é o fim da história. Que zumba com muita euforia. Africana bonita, anda vai que zumba. Ela dança que zumba com muita euforia. Africana bonita, anda vai que zumba. Vem dançar por aí numa boda qualquer, pra esquecer as balambas que a vida nos dá. Vem dançar por aí numa boda qualquer, pra esquecer as malabas que a vida nos dá. Africana.

São 9 horas e 44 minutos e acabamos de ouvir esta pequena página publicitária. E agora vamos continuar, e vamos continuar com a música. E vamos ficar já aqui com mais uma música de José Afonso, com o tema Venham Mais 5, para recordar aqui este 25 de Abril, que estamos 25 de Abril, hoje é dia 25 de Abril, dia da Revolução dos Escravos, faz hoje 50 anos de democracia, portanto temos que festejar um pouquinho aqui este dia. E então vamos ouvir mais uma música de José Afonso com Banho Mais 5, depois logo assim vem a vir o Fausto já aí com O Barco Vai de Saída, uma canção de 1982, se não estou em erro aqui, que eu tenho aqui este bonito tema de José, do Fausto. É uma canção de 82, pois era isso que eu estava aqui à procura. O barco vai de saída, uma canção aqui de 1982. Já lá vamos, anos. Depois vem a seguir, logo a seguir vai vir o Artur Garcia com Os Olhos de Veludo, e depois eu vou já a seguir também, porque vamos ter ainda muita música e algumas dedicatórias também aqui a partir das 10h30. Com os fados, vamos ter dois fados também, que tenho aqui, já escolhi aqui dois fados para todos vós que gostam de fado e não só. Mas para já vamos ficar com Banho Mais 5, é uma canção de José Afonso para recordar este 25 de Abril aqui, para festejar um pouco este dia nacional, dia de Revolução dos Escravos, já lá vão 50 anos. Vamos lá então ouvir este bonito tema aqui com o José Afonso, e depois o barco vai de saída com o Fausto. Muito bom dia. Thank you. foi o José Afonso com Venho Mais 5 e agora vamos ficar com o Fausto e com o tema aqui, com o tema que vai, que tem por título Barco Vai de Saída, e depois vamos ter o Artur Garcia com Os Olhos de Veludo e também os Dama com Não Faço Questão, com a participação do Gabriel Pensador. Muito bom dia, até já, são 9:51. E agora eu vou de partida. Levo-te comigo ao canavês. Lembra-te de mim, ó meu amor. Lembra-te de mim nesta aventura. Para lá da loucura, para lá do Equador. Ah, mas que ingrata aventura. Bem me posso queixar. Da pátria há pouca fartura. Cheia de mágoas a cada mar. Com tantos perigos à minha vida. Tantos medos e sobressaltos. Que eu já vou ao salto. Vou de fugida, sem contar essa história escondida, por servir de criada essa senhora, serviu-se ela também tão sedutora. Foi pecado, e foi pecado, sim senhor, que vida boa era a Lisboa. Corsário sem cruzado, ao som do bairro mandado. Em terras de pimenta é maravilha, com sonhos de prata e fantasia. Sonho da cor do arco-íris, desvairas e ouvires, desvairas magia. Já tenho a bela enfunada, marrano sem vergonha, judeu sem coisa nem flor. Vou de viagem à que largada, só vejo cores, ai que alegria. Vejo piratas e tesouros, são pratas, são ouros, são noites, são dias. Vou no espantoso trono das águas, vou no tremendo sopro dos ventos, vou por cima dos meus pensamentos. Arrepia, arrepia, e arrepia, sim senhor, que vida boa era a Lisboa. A fúria do barlamento, a areia dela e vai manos ao leme. Vira ao barco e cai manos ao mar. Vira ao barco na curva da morte e olha a minha sorte. Olha o meu azar. E depois do barco virado, grandes surros e gritos. A salvação dos aflitos. Espala, mata, agarra e quem me ajuda. Reza em fora, escapa de pagode. Reza até nem heróis e eunucos. São loucos, são tudo. Aquilo é uma tempestade medonha. Aquilo vai para lá do que é eterno. Aquilo era o retrato do inferno. Vai ao fundo, vou ao fundo. E vai ao fundo, sim senhor. Que vida boa era a Lisboa. Que vida boa era a Lisboa. Arc-en-ciel en harmonie, la FM en couleur. En couleur. Teus olhos são de veludo, escondem segredo. São tantos que até às vezes conto com os dedos. Já me disseram tudo, mas não sei por fim. Se os olhos de veludo gostarão de mim. A vida contigo ao lado já está prevista. Por isso faço mil coisas para dar revistas. E toda a gente me vê, só tu não e eu sei porquê. Pois creio que tu procuras outras conquistas. E toda a gente me vê, só tu não e eu sei porquê. Pois creio que tu procuras outras conquistas. Teus olhos são de veludo, azuis mistérios. Que eu julgo vai ser um caso até muito sério. A chama com carinho podem acender. Mas é nesse caminho que eu me vou perder. A vida contigo ao lado já está prevista.

Chama aí o Gabriel Pensador com Não Faço Questão. E agora vamos ficar com o José Cid e o Velho Moinho. Logo a seguir vai vir a Filipe Azevedo com Como Hei de Acreditar. Muito bom dia a todos e a todas e obrigado pela companhia. Passa um minuto das 10. Até já. Muito bom dia. O que ficou daquele amor? Só vejo velas a rodar, os teus cabelos a voar. Sinto o perfume de uma flor e o teu corpo é eterno, que eu apresentei com a viver. Pela primeira vez, velho moinho, rodando ao vento, eu venho aqui para recordar esse momento. Só tu me viste quando abracei essa mulher. As velas brancas no moinho, igual à vida, igual aos anos. O vento que as faz mudar é o destino que nos dá amor, tristeza e desenganos. Velho moinho, rodando ao vento, eu venho aqui para recordar esse momento. Só tu me viste quando abracei essa mulher. Thank you. tantas emoções em mim. Foi a Filipe Azevedo com Como Hei de Acreditar. E agora vamos ficar com o Tony Carreira, Levaste Tudo Que Me Deste. E depois vem a Adelaide Ferreira com Penso em Ti, Eu Sei. Muito bom dia, são 10 horas e 10 minutos. Tenho procurado tantas vezes um resto de amor. Encontrar

fascista conspira na sombra. O que faz falta? O que faz falta é avisar a malta. O que faz falta? O que faz falta é dar poder à malta. O que faz falta? O que faz falta é avisar a malta. O que faz falta? O que faz falta é dar poder à malta. O que faz falta? O que faz falta é avisar a malta. O que faz falta? O que faz falta é avisar a malta. O que faz falta? O que faz falta é acordar a malta. O que faz falta? O que faz falta é empurrar a malta. O que faz falta? O que faz falta é agitar a malta. O que faz falta? O que faz falta é libertar a malta. O que faz falta? O que faz falta é avisar a malta. O que faz falta? O que faz falta é dar poder à malta. O que faz falta? O que faz falta é animar a malta, disse aqui, cantou aqui o José Afonso, com estas músicas de Abril que ele compôs aqui há muitos anos já atrás, porque já lá vão para aí 30 anos ou mais, que ele já faleceu também. Então vamos agora passar aos fatos, vamos agora, depois destas bonitas músicas, vamos ouvir aqui dois fatos que eu tenho aqui para vos oferecer, e para todos vós que gostam de fado, e não só para a senhora Fernanda Campos, para o seu Delfim, para o seu Flávio, para a sua esposa, para o Augusto Silva, para o Paulo, para o Jorge Costa, para o Paulo Arantiano também, que está sempre à escuta também, para todos vós, para o seu Mário Lopes, para todos que gostam de fado. Então vamos ouvir aqui hoje, vamos ouvir a Aldina Duarte e com... e o Camané, com a Mercedes da Saudade, e a Aldina Duarte, que nos vai interpretar aqui também este bonito fado que tem por título De Costas Voltadas. E depois vamos ter muitas dedicatórias até ao meio-dia. Vamos lá então, são 10 horas e 28 minutos. Vamos lá então ouvir estes dois bonitos fados e depois eu volto já a seguir. Até já. Ser ferida, e até por isso não sara. Fui noites sem madrugadas, desejo sem aflição. Estamos de costas voltadas, por mal que digas que não. Thank you. amor anda a mercê de uma saudade. Com ele anda sempre a ilusão. O nosso amor não tem a mesma idade, mas tem a mesma lei no coração. Não tem a mesma idade, mas tem a mesma lei no coração. Sabemos qual a ânsia da chegada e nunca recordamos a partida. Trazemos na memória renegada a dor de uma distância sem saída. Trazemos na memória renegada a dor de uma distância sem saída. Existem entre nós sonhos calados que a vida não permite acontecer. Por vezes se os teus olhos parares e sinto que é por ti que vou viver. Sigo os teus olhos parados e sinto que é por ti que vou viver. Recuso lamentar a minha entrega. Teus braços são a minha liberdade. O amor é fantasia que nos cega, é força que transforma a realidade. O amor é fantasia que nos cega, é força que transforma a realidade. Foram aqui estes bonitos fados aqui que eu tinha aqui para vos oferecer, com o Camané, com a Mercedes da Saudade e a Aldina Duarte, assim aqui é, desculpem lá, com Costas Voltadas e o Camané, como disse, com a Mercedes de uma Saudade. E agora vamos continuar e vamos aqui ficar com uma música de Fernando Correia Marques, Baila Para Mim, é o título deste bonito tema. E depois vamos ter o Chutes e Pontapés aqui com o Circo de Feras, e esta vou dedicá-la ao nosso ouvinte e amigo Duarte e a sua esposa, que são fãs de Chutes também. E depois vem já aí mais dedicatórias. Vamos lá então. Fernando Correia Marques, Baila Para Mim, são 10:35. Foi o Fernando Correia Marques com Baila Para Mim. Agora são Chutes e Pentapés que vão cantar o Circo de Feras para o Sr. Duarte e para a sua esposa. E logo a seguir vem já aí também uma dedicatória aqui para o nosso ouvinte do Sudoeste e para a sua mãe. Então até já, muito bom dia. Portanto, cantou aqui os Chutes e Pontapés para o Sr. Duarte. E agora vamos ficar com o Lírio Roxo, com o Luís Caeiro. E este é para o nosso ouvinte do Sudoeste. Logo a seguir vai vir a Amália Rodrigues, Não Peças Mais à Vida. E este é para a sua mãe. Logo a seguir, para ela, para a sua mãe, um fado também da Amália Rodrigues. Até já.

quarto por inteiro. Vem dormir no meu peito e suspirar. Vou beijar-te sem parar, como a lua beija o sol e o mar. Vem dormir no meu peito e suspirar. Vou beijar-te sem parar, como a lua beija o sol e o mar. Eu, tu e a lua. Aqui é o Zé Amarpo, que acham que a lua, tu e eu, e sei lá, c'est pour, c'était pour notre auditrice Françoise, que é à l'écoute, do côté de Saran. E agora vamos ficar com a Maria Lisboa e a Zumba comigo, e esta é para a Clarice e para a Maria, que estão sempre à escuta também. Muito bom dia para ela e para todos vós que estão aqui deste lado. Logo a seguir vamos ter uma página publicitária. A tudo de suite.

és tu, nada aceitavas, mas roubaste o melhor que havia em mim, e nada te bastou, nada aceitavas, mas roubaste o melhor que havia em mim. Por ti gastei a face da alegria e andei morrendo um pouco em toda a parte, embriagaste a luz de cada dia, dos dias mais belos da minha idade. As duas faces da alegria aqui com a Teresa Troca para o Sr. Joaquim. E maintenant on va rester avec, on va écouter François Valéry avec Aimons-nous en vivant. Et celle-là c'est pour Maryse Martin qui est à l'écoute. Merci d'être avec nous et bonne journée à tous et bonne journée à toi Maryse. Merci pour l'accompagner. À tout de suite. Aimons-nous vivants, quand François Valéry pour Maryse Martin, il y a quoi d'avant Chicago? Pour Chicago, Jérusalem, et celle-là c'est pour Odile qui a l'écoute aussi. Merci d'être avec nous et merci à tous. Et bonne journée, bon 25 avril. Aujourd'hui c'est fête nationale au Portugal, 25 avril, ça fait 50 ans de démocratie pour nous. Bonne journée, merci à tous. Jerusalem, Ikayalami, Ilondolose, Uhambenami, Zumangishilana, Jerusalem, Ikayalami, Ilondolose, Uhambenami, Zumangishilana. Dawoyami, aikolana, busowami, aukolana, ilondolose, zuhambenami. Dawoyami, aikolana, busowami, aukolana, ilondolose. Ma Odile, voilà, j'étais chercher le nom. C'est pour Odile qui était en train d'écouter notre émission. Donc voilà, j'ai cassé cette jolie chanson de Jérusalem. Et maintenant, on va écouter, on va nous changer de musique, on va écouter un petit peu de musique musette. Et bon, j'ai fait la kiko, Damien Payard, qui va nous interpréter le grand bal ici de l'amour pour notre ami, Luis Gonçalves, je passe à sa esposa. Et là, qu'est-ce qu'il va nous dire à marche de portugais du Jérôme Robert pour l'auditrice aussi Martine qui est à l'écoute. Voilà, à tout de suite. La marche portugaise, ça c'est bien pour mettre l'ambiance. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Marche portugaise avec Jérôme Robert pour Martine, mais c'était pour après Damien Poyard, mais bon, ça a renversé les chansons là, donc c'est pas grave. On va écouter Damien Poyard là pour le grand val de l'amour pour notre ami Luis Gonçalves, et depois vamos ter mais uma vez o Norberto Freire. Nos vai interpretar aqui uma bonita música, Linda Amarante, e esta vai ser para o José, para o amigo José, ali para o Jazz Treino. Muito bom dia, um grande abraço para ele também. J'ai revu nos 20 ans, près de toi en dançant, au grand bal de l'amour. Jamais, jamais, jamais, je n'oublierai cette danse avec toi. Moi j'étais fou de toi. Longtemps, longtemps, longtemps, je rêverai du grand bal de l'amour qu'on a paru un jour. temps a passé, les lilas ont fané, nos 20 ans envolés. Mais moi je n'oublie rien et je sais que demain tu reviendras enfin. L'amour est éternel et au creux de son aile, la vie est bien plus belle. Maintenant j'ai le temps de vivre le présent au grand bal de l'amour. Jamais, jamais, jamais je n'oublierai cette danse avec toi. Moi j'étais fou de toi. Longtemps, longtemps, longtemps je rêverai. Mesmo distante, sou imigrante, mas não te esqueci. amaranto que Roberto Ferreira para José, o amigo José, ali para os lados treinou, e agora vamos ficar com o Franco Miquel, por Martin, que ela écoute e que ele vai écouter terreiro e vejo ele dedicar-se a estas belas chansons de Franco Miquel. E logo a seguir vamos ter o Rua do Carmo com o João Reyes, for Luís Barman, que está à escuta também. Muito bom dia. Dans le bleu de l'été, tant de lumière éblouissait les maisons blanches et toute la mer. Quel privilège, c'est beau comme un rêve sur terre. Il y a des secondes. Dans ce pays béni des dieux, là-bas l'amour est une fête, car tout le monde est amoureux. Tout plein d'enfants sont venus à notre rencontre en chantant. Franco Miquel por Martino, vamos ficar aqui com Rua do Carmo por Rua do Carmo por, com o João Reyes por Luís. Logo a seguir a vir o Florent Pagny, Ma Liberté de Penser por Luís de Portes d'Anterre, que irá a écouter aussi. Bonne journée a tous, merci de votre compagnie e tout de suite. Olha como é a rua do Carmo, olha como é a rua. mio pasaje. Szukamy za prędko, sykimy wyjażdżaj. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Quitte à tout prendre, prenez mes gosses et la télé, ma brosse à dents, mon revolver, la voiture, ça c'est déjà fait. Avec les interdits bancaires, prenez ma femme, le canapé, le micro-ondes, le frigidaire, et même jusqu'à ma vie privée, de toute façon à découvert, je peux bien vendre mon âme au diable. Avec lui on peut s'arranger, puisqu'ici tout est négociable, mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Mon lit, les disques d'or, ma bonne humeur, les petites cuillères, tout ce qu'à vos yeux a de la valeur, et dont je n'ai plus rien à faire, quitte à tout prendre, n'oubliez pas, le shit planqué sous l'étagère, tout ce qui est beau et compte pour moi, je préfère que ça parte à la bébière, je peux donner mon corps à la science. S'il y a quelque chose à prélever et que ça vous donne bonne conscience, mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Ma liberté de penser. De penser. Quitte à tout prendre et tout solder pour que vos petites affaires s'arrangent, je prends juste mon pyjama rayé, je vous fais cadeau des oranges. Vous pouvez bien même tout garder, j'emporterai rien en enfer. Quitte à tout prendre, je préfère y aller si le paradis vous est offert. Je peux bien rendre mon âme au diable. Avec lui on peut s'arranger, puisqu'ici tout est négociable. Mais vous n'aurez pas, non vous n'aurez pas, ma liberté de penser. Ma liberté de penser. Foi o Florent Pagny avec La Liberté de Penser por Luís. E agora vamos ouvir fado de Fernando Farinha com as guitarras de Lisboa. E depois eu volto já a seguir. Até já. Guitarras, atenção, cantai comigo. Calai o vosso pranto. Trinai, como vos digo. Trinai, guitarras. Desta vez, sem ar magoado, trinai enquanto canto, que é vós este meu fado. Guitarras de Lisboa, noite e dia, trinando nas vielas da cidade, guitarras que dão voz à moraria e vão falar a sós com a saudade. Guitarras de Lisboa são meninas esquinas do passado, dentro de vós ressoa a voz do próprio fado. Guitarras de Lisboa, obrigado. Guitarras são iguais nossos instrumentos, iguais nossos reveses, são mais nossos lamentos, são mais guitarras, mas a rir quando é preciso, mostramos muitas vezes que a dor pode ser riso. Guitarras de Lisboa, noite e dia, as vielas da cidade, guitarras que dão voz à moraria e vão falar a sós com a saudade. Guitarras de Lisboa são meninas esquinas do passado, dentro de vós ressoa a voz do próprio fado. Guitarras de Lisboa, obrigado. Atrás foi as guitarras de Lisboa com o Fernando Farinha, e agora vamos terminar o programa com a Gândola Vila Morena de José Afonso, para festejar este 25 de Abril. Até já. prendo la Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, grande da Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, grândola Vila Morena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira, grândola a tua vontade, grândola a tua vontade. Amigos ouvintes, vamos ficar por aqui hoje. Acabamos este 25 de Abril de, com a grande Vila Morena do José Afonso, para festejar aqui este dia de democracia por nós, que faz 50 anos hoje, que esta grande música do José Afonso, à cabeça da Revolução dos Escravos, como toda a gente sabe. E pronto, é assim, eu gostei muito de terminar o programa hoje com esta música, para recordar aqui o 25 de Abril. Espero que gostaram do meu programa, eu voltarei para a semana. Eu voltarei segunda-feira já a seguir, agora vou voltar segunda-feira porque vou aqui fazer o programa do Leonel, que está de férias, e enquanto ele não vier vou estar aqui para vos dedicar muitas músicas também. E tudo de bom. Para já vou-vos deixar, quero-vos desejar um bom 25 de Abril a todos e obrigado a todos e a todas por terem ligado, como sempre, todas as quintas-feiras. E espero que gostaram e eu voltarei para a semana, como disse, segunda-feira e quinta-feira outra vez para o Vozes de Portugal. Muito bom dia a todos, sejam felizes, sejam prudentes. Bom 25 de Abril e até para a semana, se Deus quiser. Muito bom dia. às 11 com Augusto Fernandes.